Já era tempo de você voltar, me beijar, esquecer. Já era mais que tempo de você refletir que as palavras muitas vezes não provêm do coração, do coração. Já fazem meses que você, meu bem, disse adeus e partiu. Já era tempo de você chegar como eu, com os olhos rasos d'água, mas sem mágoa, triste de quem tem e vive à toa, triste de quem ama e não perdoa, ai de quem não cede e de quem sempre tem razão. Ninguém sabe mais que o coração. Por isso eu peço, volta aos braços meus, sem adeus, só perdão. Porque na hora em que você chegar como eu, com os olhos rasos d'água, mas sem mágoa, primeiro eu vou fingir espanto, depois sorri, banhada em pranto. Primeiro eu vou fingir espanto, depois sorri, banhada em pranto.